Bem, queridos, hoje dia 26 de abril de 2015, nós estamos juntos aqui na Escola Bíblica, estudando Filosofia Ministerial, terceiro módulo 4.3, Ministério. Você pode acompanhar as outras aulas no site www.vidanovaitabuna.com.br. Nós temos tanto os áudios quanto as apostilas. Todo o material é livre, pode ser reimpresso, distribuído, copiado, sem nenhum débito com provedor de direitos autorais. Fique em paz e abençoe outras vidas. Vamos lá. Já que oramos, vamos continuar aqui lendo. Amém, amados? Se queremos saber para onde Deus vai nos levar, direção, e para que Ele vai nos chamar, vocação, nós estudamos bastante isso na aula passada, de forma bem leve, até um pouco prolixa, para que ficasse bem claro essa questão de direção e vocação. Você pode acessar lá a aula e ouvir novamente, ok? Podemos ter certeza de que isso tem relação com a melhor maneira em que podemos servi-lo, que é o ministério. Ministério, embora hoje exista uma conotação diferente da sentido original da palavra, porque hoje a gente pensa em ministro como alguém de uma alta patente, com muita autoridade, com muito recurso, com muitas pessoas subalternas, com ministérios até desnecessários, como a gente vê, infelizmente, no nosso país. Mas o que é esse tal ministério na Bíblia? O ministério, se a gente for falar da questão semântica da palavra, ministro significa carregador de bagagem. Então, o ministro é o carregador de bagagem. Quando você chega no hotel, lá naquele hotel que você foi, chatou 5 estrelas, né? Lá em Bariloche, amém, glória a Deus. Isso é uma profecia, isso. Né? Teve aquele rapaz que disse: Senhor, o senhor quer que eu pegue suas malas? Senhor. Então, aquele ali era o ministro. Carregador de malas. Ok? O serviço se mistura com a identidade. Inclusive, ele deixa de ser chamado pelo nome para ser chamado pela função. Quando a gente pensa, então, em ministro, na palavra de Deus, a gente pensa em alguém que desempenha um ministério. Isso é importantíssimo. Parece simples, mas não é. Por quê? A igreja, ela, diferente do que acontece em alguns países, o ministério não é um lugar para dar evidência, para dar status ou para remunerar. O ministério é o reconhecimento de um serviço e a imposição das mãos da igreja, da autoridade da igreja, para capacitação daquela pessoa que tem uma vocação, aquela pessoa que tem uma direção. Então, a igreja delega para ela uma autoridade para que ela cumpra um papel de acordo com o talento e a vocação que Deus deu para ela. Mas a igreja não só ordena, supervisiona, a igreja treina. Ok, amados? Então, daí a importância da gente ir a uma instância mais alta sobre o que é ministério. Às vezes a pessoa está lá sonhando, né? Comer uma feijoada boa, e aí um churrasco, e ele foi dormir com a barriga cheia e teve um sonho. E nesse sonho, ela sonhou que estava pregando. Glória a Deus, que sonho lindo. E não que eu não creio em sonhos, creio. Já os tive, já fui muito abençoado por eles. E tenho ainda. Mas é suficiente, então, eu chegar para o meu pastor e dizer: pastor, quem prega hoje à noite sou eu. Porque eu tive um sonho que eu ia pregar. E Deus me revelou. Então, se Deus me revelou, Deus capacita, o senhor tem que submeter a Deus, porque quem manda aqui é Deus, não é? Então, infelizmente, às vezes, alguém pode se sentir apto para o ministério porque teve uma experiência desse tipo, ou porque alguém disse: olha, Deus está me mostrando que você é missionária. Aí a pessoa chega e diz: pastor, me envia aí porque eu sou missionário. Ou então: pastor, Deus me mostrou que eu vou ser professora de classe de criança. Pastor, Deus me disse que eu ia ser um líder de núcleo. O que o pastor tem que fazer? Tem que pegar aquele desejo, Tem que pegar aquela inspiração, checar a vida da pessoa, acompanhar a vida da pessoa, servir a pessoa, discipular, importante esse critério, a pessoa, treinar a pessoa, e ir delegando gradativamente para ela funções que no bom serviço dela vão mostrar que ela tem aptidão real. Amém? A igreja não pode, nunca a igreja pode cobrar além do que ensinou, como a gente faz com nossos filhos. Como que você vai cobrar de Rafa, Juliana e Laí algo que vocês não ensinaram para ele? Não é verdade? Então, nós cremos que Deus vocaciona, mas cremos também que a igreja é um lugar de treinamento, de inspiração para que os ministérios aconteçam. Amém, irmãos? Amém. Então vamos pensar ministério como? Sim, uma resposta a um chamamento que Deus fez, a um reconhecimento que a igreja fez, a um treinamento que a igreja deu e um treinamento que a pessoa recebeu, porque ela também tem que querer o treinamento. Então a igreja vai delegando gradativamente para ela funções que vão sendo exercidas com carinho, com amor, com dedicação. A igreja vai corrigindo, como eu costumo dizer para minha mulher, só todinho, vem pronto. Tinha uma logo da merchandise do todinho que era vem prontinho, um negócio, acho que era Nescau, né, alguma coisa assim. Mas o ditado lá em casa é com todinho. Quando ela disse, meu tico, ela me chama assim, né, carinhosamente, meu tico, olha, vamos ter que trabalhar mais nessa vida, vamos ter que trabalhar mais com esse casal, vamos ter que servir melhor aqui. E aí eu digo para acalmar o coração dela, calma amor, só todinho vem pronto. Só todinho vem prontinho. A gente tem que se debruçar. E às vezes a gente está empolgado, o negócio está indo, está bom demais, aleluia, glória a Deus. Aí às vezes toma um susto. Então, a ideia aqui é, a igreja não pode parar. Porque a igreja, a noiva de Jesus, já está caminhando para o encontro dele. Ele está fazendo a parte dele, que é preparando-nos morada. E nossa parte é ataviá-la, fazê-la crescer com qualidade. Amém, amados? Cada um tem a sua função. Você não tem uma célula no seu corpo, uma que seja inútil. Ela pode se tornar inútil, descartável, não é? Mas ela não é essencialmente inútil. Então, irmãos, aí se desvia o apêndice. Vamos descobrir para que serve o apêndice. Boa! Você mesmo passou por isso, não foi? Boa! É bom ficar meio arrogante, né? Tem que ter um apêndice, qualquer hora pode inflamar e ele morrer. Boa essa, viu? Gostei. Nem todo sentido biológico é biológico, né? Glória a Deus, aleluia. Esse povo é crente, viu? Então, vamos pensar ministério da seguinte forma, irmãos. Ministério também não vem pronto. Ministério se constrói. Vamos dizer isso? O ministério não vem pronto. Ele se constrói. Alguém pode chegar para a Jana e falar assim, oi Jana. A Jana, oi. É o seguinte, eu tenho uma voz tão bonita, assim, afinada, eu canto muito no chuveiro em casa, eu queria louvar ao Senhor, também no ministério. Como é que a gente faz? Aí Jana pode falar assim, ô minha amada, que bom que você está se percebendo com talento, olha que coisa gloriosa. Você, fala mais sobre isso. Não, eu só canto no chuveiro mesmo, mas eu sei que é de Deus. Aí o líder tem que ter um grande jogo de cintura. Por quê? Primeiro porque a pessoa, o ministério de louvor, que não é o ministério de louvor no sentido bíblico, ok, gente? Vamos pensar que o ministério de louvor, na verdade, é o ministério com músicos. Ali tem que ter profecia, tem que ter ensino, tem que ter evangelismo, porque todos os ministérios só são bíblicos se cumprem os cinco ministérios de Efésios, ok? Proclamação do Evangelho. Então, circunstancialmente, nós organizamos assim. Então, vai haver um lugar no ministério de música para aquela pessoa exercer a adoração dela ao Senhor, talvez não cantando. Ah, pastor, mas ela vai ficar com os sentimentos dela feridos. Se uma pessoa ficar com sentimentos feridos, porque não sabe a diferença de um dó para um lá, e quer entrar no Ministério de Música, ela não está pronta para servir no Ministério. Amém, irmãos, ou não? Então, vamos entender o seguinte. Não é a paixão da pessoa pelo Ministério que faz ela apta. A paixão pelo Ministério pode levar ela, inclusive, a estudar, a treinar e tornar-se até apta na questão do talento. Mas a vocação, ela vem de Deus. Amém, irmãos? Amém, amém. Então, vamos pensar o seguinte. Um sujeito chega muito tímido, aquele tímido é o extremo, e fala assim: pastor, eu recebi de Deus que eu vou ser um líder de núcleo. Aí o que, é que eu falo? Não dá porque você é tímido? Claro que não. Eu vou falar assim: glória a Deus, que maravilha! Não é que você tem cara de verdade de ser um líder de núcleo? Aí ele fala: mas eu sou tímido. Eu falo: calma, isso aí não é problema. Vamos trabalhar isso. Ele: pastor, mas eu não sei nem dar uma boa noite. Eu falei: mas a gente não está com pressa. Vamos treinar. Você percebeu? Você acolhe a vocação e dá o treinamento. Amém, Dani? Amém, irmãos? Cuidado para você não podar a pessoa porque ela não tem um talento desenvolvido, mas pode ter a vocação. Olha o exemplo aí, Patrick e Zaira. Extremamente tímidos de temperamento, mas, pela glória a Jesus por isso, extrovertidos no espírito. A igreja deu treinamento. Amém? E são excelentes co-líderes e logo vão ter os núcleos deles. Bem logo, bem logo. Então vamos pensar o seguinte: a igreja tem que receber a vocação da pessoa. Ok? Mas tem que dar o treinamento. E a pessoa também tem que ter a humildade de receber o treinamento. Irmãos, a igreja não pode ser uma fogueira das vaidades. Não pode ser. Uma pessoa que vincula o ministério dela a ser aceita por todos, ela não está servindo a Deus, ela está servindo ao ego dela. Mas também uma pessoa que não vê reconhecimento da igreja, da família, dos seus líderes, que nenhum desses concorda que ela já tem capacitação e aptidão para desenvolver, para exercer aquele ministério, para desenvolver talvez tenha, para exercer o ministério. Então ela vai ter que ter a graça de esperar para ser treinada. Ok? Outra coisa, às vezes a pessoa está passando por questões espirituais graves, tem vocação, tem treinamento, mas está em pecado. E aí, o que aquela líder vai fazer? Às vezes, ela nem está em pecado, mas tem uma questão de enfermidade física. Não que o enfermo não possa ministrar a igreja. Pelo amor de Deus, não estamos mais na lei. Mas, às vezes, ela está precisando cuidar da saúde dela. O líder dela sabe daquilo e fala: ainda não. Então, nem cabe à igreja especular porque é que uma pessoa tão capacitada não está trabalhando. Isso é pecado. Amém ou não, irmãos? E nem cabe à igreja também ficar empurrando que o pastor ordene alguém. O pastor está demorando. Calma. Presuma que a calma do seu pastor não é preguiça, nem leniência. Presuma que é zelo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Então, mas irmão fulano toca tão bem porque não está na música ainda. O irmão fulano prega tão bem porque não está pregando. O irmão fulano tem tanta desenvoltura porque não está liderando um grupo ainda. O irmão fulano, ele... Calma. Amém, irmãos? Amém? Às vezes a pessoa está trabalhando um problema em casa, com a esposa, com o marido. Então, vamos entender ministério como algo que parte de Deus, ok? Você pode ser uma pessoa de múltiplos ministérios. Eu cresci na igreja dentro dessa... Misericórdia, o tempo corre. Dentro dessa perspectiva de fazer um monte de coisa. Eu lembro que lá na presbiteriana, eu fui de porteiro, quase pastor, porque antes de ser ordenado, a gente saiu do presbiteriano. E fazia isso numa boa, com muita alegria. Isso foi muito bom para mim como pastor, porque me deu uma visão bem ampla sobre a igreja. Mas não é mais espiritual quem tem mais talentos. Não confunda as coisas. Tem pessoas que têm muitos talentos, inclusive por isso são vaidosos, não são espirituais. Chegam a dizer: o que seria dessa igreja sem mim? Eu faço tudo aqui. Então vamos pensar o seguinte: o ministério é algo que parte do céu. encontra reconhecimento e capacitação na sua igreja local. Os talentos são treinados e desenvolvidos, e aí a pessoa começa a experimentar e começa a desenvolver o seu ministério. Amém, amados? Amém? É assim. É simples. É simples. E a igreja tem que ter a maturidade de, com graça e com leveza, ministrar esses assuntos, para que a igreja possa crescer desejando viver seus ministérios, para que a igreja possa servir da melhor forma ao Senhor e agregar pessoas ao reino de Deus. Amém ou não? Então vamos pensar assim, ok? Então, palavra ministério, como direção e vocação, necessita de uma distinção quanto ao seu significado mais amplo e o outro mais limitado. Por isso, vamos pontuar algumas afirmações acerca do ministério. 3.1. Todos os cristãos, sem exceção, são chamados a ministrar. Ministrar não é um privilégio de alguns poucos, mas de todos os discípulos de Jesus. Ministrar significa servir, e esse chamado é para todos os crentes. Amém ou não? Todos os crentes são chamados para ministrar. Todos nós. Cada um de nós. Cabe essa pergunta para nós. Como? Onde? De que forma? Essa pergunta tem que estar nos assediando todo o tempo, irmãos. Todo o tempo. Por mais que você já tenha um ministério muito evidente, Lucas, e faça ele com muita excelência, pode ser que existam outros que necessitem do seu cuidado. Às vezes também a gente precisa ter o zelo para que o nosso hiperserviço não esteja tirando o trabalho de alguém para servir. Já pensou? Às vezes o cara faz tanta coisa na igreja que tem gente querendo trabalhar, mas não tem como. Como eu digo a vocês, o Fidel Castro fez uma coisa maravilhosa em Cuba. Primeiro ele proibiu as reformas das igrejas, os templos das igrejas. Primeiro ele proibiu de construir. Depois ele proibiu de reformar. Não é incomum em Cuba você ver um grande templo sem telhado. Por quê? Como não pode dar manutenção, é crime, eles tiram o telhado para não cair no povo. E juntam os crentes em um dia ensolarado. Agora imagine, no sol, de noite tem a chuva. Então é. E aí o que o Juan Castro, né, o irmão que agora está na liderança, fez? Ele proibiu reuniões de cristãos com mais, se não me engano, com mais de 20 pessoas. Ou foram 15 pessoas. Imagina que favor tremendo ele não fez para a igreja, gente. O que pipocou de vocação. As vocações são atrofiadas no banco porque o pastor fazia tudo e a família do pastor e meia dúzia de pessoas faziam. Depois que a igreja coletiva foi proibida, a igreja em Cuba está explodindo. Inclusive, não é à toa que tenha acontecido as coisas que têm acontecido. Você acha que essa mudança está tendo em Cuba de abrir mercado, de Barack Obama está querendo suspender o embargo? Você acha que isso é por quê? São questões políticas e econômicas? Irmãos, vamos ver com os olhos espirituais. A igreja está crescendo em Cuba. É por isso que eu, sempre em discussão de política, chega uma hora que eu ponho a função da igreja no meio. Faça isso também. Porque senão a gente fica murmurando, reclamando. Aí você, ó, a gente tem que ganhar alma, porque a solução para o Brasil é isso. Claro que existem coisas que estão saltando aos nossos olhos. E a gente tem que ter uma visão profética. Não pode ser omisso, como Amós, denunciava o pecado de sua liderança. Mas a gente também tem que submeter ela enquanto ela é instituída. É o que a Bíblia ensina, né? É o que Paulo fala em Romanos. Mas ao invés de ficar se queixando somente, a gente tem que entender que a solução sim é o crescimento da igreja. Isso começa comigo vivendo o meu ministério, tá? Todos os cristãos, sem exceção, têm um chamado. Isso é um fato. Procure e corra atrás para saber quais são os seus. Existe uma ampla variedade de ministérios cristãos. É por isso que ministério significa serviço. E há muitas e diferentes maneiras pelas quais nós podemos servir a Deus e as pessoas. Deus usa tudo aquilo que apreciamos. Bem, nós lá em Salvador, de tempo em tempo, fazemos um curso chamado Rede Ministerial, que é muito interessante porque se descobre muitos ministérios. Eu tenho uma crítica pessoal à Rede Ministerial. É porque ele foi feito por americanos, Então, o americano, ele tem uma visão bem contextualizada com o seu país. Não que os americanos não tenham pobreza, eles têm pobreza e muita. Mas, por exemplo, lá na investigação de talentos e dons do Ministério da Rede Ministerial, a pessoa, dependendo das funções que marcar lá, no tipo um teste vocacional, pode dar lá que sua aptidão de ministério é artesanato. E assim, não tenho nada contra artesanato, mas a gente pode forçar a barra, né? Você pode ter um talento natural para artesanato. Se você conseguir fazer com que o seu artesanato cumpra os 5 ministérios bíblicos, ok. Tá bom? Mas é uma igreja, a igreja americana, ela vive uma outra realidade. É uma igreja de um país já pós-evangélico, pós-cristão. É diferente do nosso. Nós estamos ganhando nossa nação ainda. Então, amados, a ideia de ministério tem a ver com as suas vocações. Sim, mas a sua vocação, ela não pode estar alheia ao que a Bíblia ensina sobre o que é ministério. Amém? Um talento seu natural, desenvolvido, um dom que você tenha, ele é muito útil, desde que isso seja usado para ganhar e para consolidar pessoas a Jesus, tá bom? E edificar a sua igreja. Estão comigo, amém, gente? Amém? Vamos lá, vamos terminar aqui essa parte para começar o Caleb. O ministério específico é provavelmente determinado pelos nossos dons. Ok? Devemos levar em consideração os nossos dons e talentos na hora de decidirmos o que vamos fazer para Deus. Sim, decidirmos. Porque até a obediência a gente decide. Obedecer ou não. Eu espero que todos nós decidamos de acordo com o talento que Deus nos deu e a nossa vocação. Vou fazer uma distinção aqui clara de talento e vocação. Simples, dentre tantas que a gente fez na aula passada. Você pode ter um talento, como músico, por exemplo, mas a sua vocação ministerial não tem que ser necessariamente de ser cantor dos cultos. Por exemplo, você pode ser um evangelista por dom de Deus, por paixão que você tem pelas almas. Aí você vai usar a sua música para isso. Amém? Então, combine o seu talento, que podem ser desenvolvidos e até multiplicados, os seus dons, inclusive dons sobrenaturais, e qual é a capacitação que você percebe que Deus tem lhe dado dentro dos 5 ministérios, pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Vá no site, dê uma olhada nessas aulas e você vai ver como é interessante você ir observando e vendo como isso está já ali, às vezes, como diria um bom psicólogo, no seu pré-consciente. Está ali a ponta da língua, está ali já esperando o momento. Você então, com dedicação, investiga isso diante de Deus. Agora, para terminar a aula, a gente tem que ter muita coragem, porque Deus pergunta a Deus, Deus começa a falar. A gente pergunta e Deus começa a falar. E aí a gente não pode se omitir ao fato de que ministério é coisa séria. A Bíblia diz, não faça a obra do Senhor relaxadamente. Então, se é coisa séria, eu vou ter que ter consertos na minha vida. O cara pode estar super torto e Deus está falando, eu te chamei para o ministério pastoral. Aí o cara diz, como eu sou super torto? Aí Deus fala, não importa como você está, me importa como eu lhe fiz. E eu quero que você se conserte para viver a vocação e o ministério que eu coloquei em você. Ah, não, eu vou ser palestrante. Eu vou ser só psicólogo. Mas entenda uma coisa, eu lhe dei um talento. Eu lhe dei uma vocação. Eu lhe dei o talento de ouvir a alma das pessoas. Eu lhe dei o talento de destrinchar a alma das pessoas. Eu te dei a seringa. Isso é um talento. E a vocação que eu te dei foi introduzir o evangelho através do pastoreio. Você vai usar a sua vocação para ganhar dinheiro somente? Enquanto você pode usar ela para poder... Perdão, você vai usar o seu talento para ganhar dinheiro somente? Enquanto você podia usar o seu talento junto com a sua vocação para poder edificar a igreja de Jesus? Amém, amado? Quantos professores no colégio particular, no colégio público. Quantos mestres por aí? Bem verdade que o talento natural nem sempre é o talento sobrenatural. Amém, irmãos? Vamos entender isso. Tocar no barzinho é uma coisa, tocar aqui é outra. Ensinar na faculdade é uma coisa, ensinar aqui é outra. Mas o que eu digo a respeito de talento, você tem o talento de ensinar. Então, qual é a minha vocação para que eu use o meu talento dentro do corpo? Amém, amados? É assim. Ok? Por exemplo, eu estava precisando de professor na salinha das crianças, eu sou homem. Eu sempre fui professor homem na igreja presbiteriana. Eu lembro que uma vez, eu e Telinha, a gente deram os parabéns lá pra gente, porque a gente deu muito mais aulas que os outros professores. Sabe por quê? Porque quando o professor faltava, a líder do departamento infantil ia lá no banco e chamava a gente para dar aula. Aí eu acho que ela variava. Um dia era eu, um dia era a Telinha. E a gente ia fazer o quê? Eu vou. Então, você tem talentos que Deus lhe deu, ok? Então, se Deus deu talento de gestão, ele é um talento que Deus me deu. Como que isso se encaixa na minha vocação? Qual é a vocação? A vocação é o ministério, ok? Por exemplo, se você é apaixonado por almas, por ganhar vidas para Jesus, então você provavelmente é um evangelista. Isso tem que ser desenvolvido. Se seu talento é ser um gestor e o seu ministério é evangelístico, então você pode orar por um centro de missões da sua igreja. Um centro de missões, pastor? Vamos enviar missionários? É. Mas vai demorar muito tempo para a gente ter dinheiro para isso. Mas não demora para a gente programar eventos evangelísticos na cidade. O cara tem um talento de gestor. Ele consegue captar, fidelizar, patrocinar, ordenar, supervisionar. Isso é o talento que Deus deu. E tem um amor por almas. Então vamos ver como eu faço isso para ganhar pessoas na minha cidade. Entenda uma coisa, e você já deve ter percebido que isso é a marca da vida nova. Você vai ver da forma crítica ou você vai ver com louvor? Você já percebeu que cada vez mais eu tento delegar as coisas para vocês? Você pode me ver, e eu sei que ninguém me vê assim aqui, eu tenho certeza disso, tá bom? Eu amo vocês e sei que vocês me amam, todos que estão aqui. Você pode me ver como um pastor descansado, ou você pode me ver como um pastor que está dando oportunidade para você trabalhar. Ok? Tá bonita a sua camisa, velho. Olha a data da sua camisa. É o ano que eu nasci. Inclusive no dia 28 de abril desse mês, que não chegou ainda, que hoje ainda é dia 26. Sim, mas voltando à aula. Eu estava até falando mais cedo que eu nem tenho uma camisa do Bahia ainda, né? Mas sim, voltando à aula, que minha camisa ficou velha. Então, gente, vamos pensar o seguinte. Ou você vê assim, com a forma negativa, crítica, ou você vê, rapaz, meu Deus, eu tenho esse talento natural e tenho amor por almas, eu vou procurar outras pessoas. Primeiro eu vou falar com o meu pastor. E vou, o meu líder de núcleo, que é o seu pastor direto, e vou procurar outras pessoas com esse talento aqui. Aí você é o gestor e é apaixonado por almas. Ok? E tem outro irmão que é apaixonado por pastoreio. Ele diz, rapaz, olha, a gente tem que cuidar das vidas, a gente tem que amar. Olha, como é que a gente pode abandonar uma pessoa que recebeu Jesus? Repara, olha, presta atenção. Estudo de caso. As pessoas que você ganhar no seu evento vão precisar ser cuidadas, amém ou não? No seu evento, que é só uma página do ministério aí, ok? Eu sou apaixonado por almas e sou gestor. Então, quem sabe, se Deus me chama para organizar eventos evangelísticos, para organizar movimentos evangelísticos. Então, alguém vai ter que encaminhar essas almas salvas para... Eu não sou especialista, sou discipulador, eu cuido de gente, sou líder de núcleo, mas eu não sou essencialmente um pastor assim no que diz respeito a ministério. Então eu vou chamar alguém para poder encaminhar se vocês vão converter. Bem, isso é só uma sugestão de inúmeros desdobramentos que a igreja pode dar. Alguém já disse que a diferença dos muçulmanos para os cristãos é que os muçulmanos, eles recebem o que têm que fazer. E os cristãos recebem os princípios. Ok? Nós recebemos os princípios. E aí buscamos de Deus como atender aos desejos dele. Esse momento de estudo que temos aqui são momentos onde você recebe os princípios. Agora, cabe você pôr os joelhos no chão, conversar com o discipulador, para você amadurecer esses princípios e começar a exercê-los. Amém? Então, a igreja, qual é o papel da igreja enquanto instituição? É promover os talentos, promover os ministérios, promover a manutenção dos ministérios, a cobertura desses ministérios, para que a igreja possa crescer com qualidade. Amém? Nós assim terminamos o nosso módulo de filosofia ministerial, que vamos começar na semana que vem novamente. Nós demoramos cerca de 5 meses, 6 meses para ver todo o material. Então, você deve continuar vindo e você deve continuar aprendendo para que vocês não sejam massificados. E até porque são assuntos que vão se renovando e a aplicação deles, na medida que a igreja vai crescendo, vai se desdobrando de formas bem mais ecléticas e mais contextualizadas, ok? Então, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse tempo que a gente teve de estudo de filosofia ministerial, ok? Para que possamos aplicar isso em nome de Jesus. Você tem um ministério que vai ser exercido baseado na vocação que Deus lhe deu, nos talentos que você tem e no treinamento e supervisão da sua igreja. Amém, amados? Vamos orar ao Senhor. Antes disso, quero dizer uma coisa. Olha só. Em Vida Nova, nós temos um cuidado. Todas as pessoas que exercem qualquer função ministerial, elas têm o privilégio de serem discipuladas. Ninguém é obrigado a ser discipulado em Vida Nova, ok? Amém, irmãos? Mas a igreja também não é obrigada a receber o serviço de quem não quer ser discipulado. Então, a igreja disponibiliza o discipulado para que as pessoas que querem exercer os seus ministérios possam fazer isso com excelência. Se alguém, por algum motivo, não quer que tenha alguém diretamente lhe acompanhando e está abrindo mão disso, infelizmente a igreja, mesmo ansiosa para poder acolher aquele serviço, vai ter que abrir mão também desse serviço, até que a pessoa se disponha também a ser discipulada. Nós estamos crescendo no discipulado, amadurecendo, mas não podemos abrir mão de um princípio bíblico por conta de questões de logística. A gente tem que melhorar essa logística para todos poderem ser discipulados e bem discipulados. A gente não pode abrir mão do princípio, ou como o sistema judiciário brasileiro não prende alguns criminosos porque diz que não tem cadeia para botar. Então, a solução seria fazer melhores cadeias, fazer mais educação, mas não deixar de punir quem precisa ser punido. Não é assim? Você não concorda? Então, vamos entender, não que eu queira punir quem não faz discipulado, não é um trocadilho, tá bom? Foi um acidente. Talvez até uma falha, né? Mas a ideia é que não abra mão de ser discipulado, porque isso com certeza vai fazer você o melhor ministro do Evangelho. Amém? Que a tua graça maravilhosa, Senhor, aplique a tua palavra nos nossos corações, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Aleluia.